coração sentiu sua falta. É que todo quem vai com saudade um dia voltar. Por isso eu voltei pra quebrar de novo a cara. Mesmo assim voltei, é que seu beijo é golpe baixo, eu não vivo sem. Rodei, rodei, achei ninguém. Fez raiva, mas faz falta. Fez mal, mas faz gostoso. Você é o meu elo antigo que eu quero de novo. De novo, de novo. Fez raiva, mas faz falta. Fez mal, mas faz gostoso. Você é o meu elo antigo que eu quero de novo. De novo, de novo. Fez raiva, mas faz falta. Fez mal, mas faz gostoso. Você é o meu elo antigo que eu quero de novo. De novo, de novo. Olha o humor. Doidinho pra ser iludido de novo. Olha o bobo. Doidinho pra ser iludido de novo. Mais alegria e alto astral. Você está ouvindo Show da Tarde. A comunicação de Magno Ramon. Eu tô no clima, no pique do AM que fala alto em Sete Lagoas e toda a região. Alô, meu amigo Celso Otávio. Alô, Magno Ramon, agora eu voltei. É, né? Juízo, menino, juízo. Tô precisando, né? Né? Vamos no clima, no pique da cultura, levando emoção alto astral. Alô, Sete Lagoas, alô, toda a região. Ei, dona Norma do bairro Linto Alvim, tá ouvindo a cultura. Jéssica do bairro Monte Carlo, também ligado na AM 1420. A Bruninha do bairro Cidade de Deus. Alô, Bruninha. O Marcos do bairro Aeroporto, tá ligado. Meu amigo Fernando e sua esposa Fernanda, bairro Brasília. Ligadinhos na cultura, meu amigo Celso Otávio. Sabe quem também tá ligadinho aqui na cultura? Quem é? Dona Maria Eugênia e Delci Antônio de Oliveira. Alô, Delci, um abraço, obrigado pelo carinho e energia positiva de hoje e de sempre. Alô, Dona Maria Eugênia, alô, seu Delci, aquele abraço a vocês. Obrigado pelo carinho, obrigado pela energia sempre muito positiva. Bruna e Antônio também ouvindo a programação da cultura. Ei, Bruninha, ô Antônio, um abraço, brother. Obrigado pelo carinho, meu amigo Alexandre França, lá em Prudente Moraes. Ô Alexandre, pelo abraço, companheiro, sempre, sempre. Vamos ao clima, mais música. Marcos e Douglas com Jefferson Moraes. Um centavo. Vamos que vamos. Olha a hora. 16 horas e 16 minutos. Vem cá e cuida de eu e leva eu pra sua casa. Dá beijinho e cafuné, prometo não pisar na bola. Vontade de te ver, pensei na gente junto, eu não sei mais o que fazer. Peguei o celular, disque de um número privado. Preste atenção agora no que eu tenho pra dizer. Lembrei de tudo que eu fiz com você e eu juro, me arrependi, voltei atrás, me aceita no seu mundo. Vem cá e cuida de eu e leva eu pra sua casa. We'll be right back. até tinha volta. Se não tivesse dado uma volta na cidade inteira, fazendo besteira, até tinha chance. Se não tivesse dado uma chance pro povo falar coisas que eu não queria escutar. Agora arrependeu, foi. Agora lembrou de nós dois. Tá querendo salvar a relação, tá pedindo uma condição. Desbeija cada boca que você beijou. Desfaz o amor em cada cama que você deitou. E entenda que o passado não dá pra apagar. E o que você fez tá feito, não dá pra mudar. Eu e você não vai, não, não vai rolar. Tinha volta. Se não tivesse dado uma volta na cidade inteira, fazendo besteira, até tinha chance. Se não tivesse dado uma chance pro povo falar coisas que eu não queria escutar. Agora arrependeu, foi. Agora lembrou de nós dois. Tá querendo salvar a relação, tá pedindo uma condição. Despeja cada boca que você beijou. Desfaz o amor em cada cama que você deitou. Entenda que o passado não dá pra apagar. E o que você fez tá feito, não dá pra mudar. Eu e você não vai. Despeja você beijou. Desfaz o amor em cada cama que você deitou. Entenda que o passado não dá pra apagar. E o que você fez tá feito, não dá pra mudar. Eu e você não vai, não, não vai rolar. Marcelinho de Lima, tu não dá pra mudar. Eu e você é a cultura de Sete Lagoas, tocando o que toca o seu César coração. Marcelinho de Lima, César Menotti e Fabiano Desbeja. Olha a hora, na cultura são 16 horas 22 minutos. Hoje é aniversário de quem, Celso? Hoje é aniversário da minha grande e eterna amiga, Manu Oliveira. Manu Oliveira hoje está completando mais uma primavera, né? Muitos anos de vida, saúde, paz e bênção. E que ela traga a vacina no dia 21, né? Vai que cola. Né? Dia 21 é até 23h59, vai que cola. Né? Vamos com toda a alegria desejar os parabéns a essa menina super especial que é a Manu, né? Um ser humano muito cheio de energia positiva, com astral. O astral todo cheio de energia positiva. Manu, alegrias hoje e sempre, viu? Que Deus possa se fazer presente na sua vida, trazendo-lhe bênçãos, enchendo a sua vida, a sua família de muitas coisas boas. Que todos os anjos da sua preferência possam estar presentes em sua vida, na vida da sua família, enchendo de muita coisa boa, né, meu amigo Celso? Exatamente. Manu, é difícil falar dela, sabe? Uhum. Ela é a melhor amiga que eu tenho, assim. Tinha minha mãe, depois da minha mãe, claro. Os melhores amigos que eu tenho na vida são meus pais. Amizade na vida, Celso, ele não precisa ser muito. Não precisa se ter um número... grande de amigos, a gente tem que ter amizade verdadeira, né? É o que o Sendo as três, sendo duas, três, a gente fica feliz. Sendo uma. É o que o raciocínio que eu quero passar vai concluir. O amigo de verdade não precisa ter Eu não preciso ter uma imensidão de grandes amigos, não. Mas quando se tem amigos capazes de nos corrigir, amigos capazes de nos mostrar o que é certo, o que é errado, amigos capazes de mostrar para a gente, às vezes até nas horas de erro da nossa vida, o quanto, mesmo assim, eles estão ao nosso lado, e isso aí é o importante. Amizade de verdade tem que ser aquela amizade que a gente consegue levar ela por toda a vida, indiferente dos problemas. O companheirismo, você tem que ser muito verdadeiro, né? Sim, com certeza. Se a pessoa não aceita receber, você pode até considerar a pessoa seu amigo ou sua amiga de verdade, mas se ela não aceita a verdade, ela não te considera, não é recíproco. Né? Mas vamos de música, fazendo o radinho mais vibrante do interior de Minas Gerais, vem chegando na cultura, em homenagem a Manu. Alô, Manu Leonardo, parabéns, sertanejo. Olha a hora, 16 horas 25 minutos. Corações não vá de atormentar minha cabeça com o que passou. Nossa história fica na minha memória como um filme que marcou. E me faz questionar se tudo que nós vivemos juntos acabou. Você foi embora, mas deixou uma saudade com ela, solidão que me apavora e maltrata e machuca o meu coração, que sofre por não ter a felicidade que está em suas mãos. E quanto tempo mais